Faça como eu, sorria. Alegria, ia, alegria, ia. Faça como eu, sorria. A macaquinha alegra a turma inteira, cutucando a girafa, o cachorro e o tatu. E a garotada gostou da brincadeira, futuca, tuca, tuca, barriguinha do bubu. O elefante dando banho na moçada, a coruja apaixonada dançando com o urubu. E a garotada gostou da brincadeira, futuca, tuca, tuca, barriguinha do bubu. Futuca, tuca, lelê, futuca, tuca, lá, futuca, tuca, futucando, vem, vem cá. Futuca, tuca, lelê, futuca, tuca, lá, futuca, tuca, o dia inteiro sem parar. Futuca, tuca, lelê, futuca, tuca, lá, futuca, tuca, futucando, vem, vem cá. Futuca, tuca, lelê, futuca, tuca, lá, futuca, tuca, o dia inteiro sem parar. Faça com